Outra noite em que eu digo não, mas você insiste em me contrariar. Eu peço e insisto para ir embora, mas tudo que você faz é voltar. Essas madrugadas de calor e amor me deixam sem saber se eu procuro por diversão ou se tudo que eu queria posso encontrar em você. E é verão, eu quero festa e diversão, mas queria ver o sol nascer até o amanhecer. Sempre com você, ficar ao teu lado e dizer que tudo pode ser melhor se a gente quiser arriscar. É verão, eu vou aproveitar. Sensação dos momentos juntos, das brincadeiras e daquele refrão que dizia tudo vai dar certo, nosso futuro não era incerto. Ouvindo a voz do meu coração, com meu violão eu vou cantar. E é verão, eu quero festa e diversão, mas queria ver o sol nascer até o amanhecer. Sempre com você, e ficar ao teu lado e dizer que tudo pode ser melhor se a gente quiser arriscar. É verão, eu vou aproveitar. Diversão, mas queria ver o sol nascer até o amanhecer. E ficar ao teu lado e dizer que tudo pode ser melhor se a gente quiser arriscar. E eu vou. E é verão, eu quero festa e diversão, mas